Oi, vai, Astro, qual é a música? Qual é a música? Yeah, yeah, yeah. Mais uma vez, qual é a música? Aham, mais um, come on, come on. Digo que cê quer ouvir, manda tudo se fuder, maluco, diz aí. R.I.P. motherfucker MC, gangsta, o pensamento, modo de agir. Meu nome é, o meu nome é nome do povo. Uns chamam de WM e outros de gordo. De toda forma, meu estilo se manda pesado. Vagabundo de instinto, é rap no rádio. De qualidade, eu sei, realidade dói. Essa porra não foi feita pagada playboy. Roy, no ABC da vida me joguei. Na corrida, no cavalo 3 eu apostei. Ho, tic tac, com o tempo passa. E a gente na corrida em busca da taça. A brasa tá acesa e vem do morrão. Filho da puta passa mal ouvindo a produção. São bombo, chiba, caixa, estica, puxa, prende, passa, passa a bola no meu som, som, som, som. Boa. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Eu quero ver essa porra tocar no rádio. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Eu quero ver essa porra tocar no rádio. Espera aí, é minha vez, agora vou falar. Vagabundo no morrão tem que saber chegar. Uau, a minha música é estilo crazy, crazy tal. Tô legal, vai. Tem vadia, cresce os olhos, é de fininho. Esperando dar o bote aqui no piazinho. No piano passo reto, mais um nudão. As vagabundas pagam pau pros mano do morrão. Canto rap, bop não preciso ter. Sem comédia que se foda os lock da TV. Toca um som de bamba de ladrão. Se não abrir a gente vale tipo um arrastão. Paga pau, nem pensar, sou gladiador. Dinheiro segundo, primeiro vem com amor. Uou, quem tá ligado grita roa. Sem demagogia, vivo nesse mundo louco. Antio, antio, ouve house que eu sou. Qual MP3 tá no meu computador? Aham, gostou? Vagabundo ouve rap, CD, vinil, MD, fita cassete. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Eu quero ver essa porra tocar no rádio. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Eu quero ver essa porra tocar no rádio. Esse balanço é pra você ver quem é que manda então. Pra vagabundo pôr no carro e aumentar o som. Pra boy pagar madeira pros maloca do morrão. Pros ganso ver que ninguém tá moscando aqui então. Esse balanço é pra você ver quem é que manda então. Pra vagabundo pôr no carro e aumentar o som. Pra boy pagar madeira pros maloca do morrão. Pros ganso ver que ninguém tá moscando então. 1, 2, 3, antio zigzag. Vagabundo de conceito WMPA. Estilo é estilo, my life morrão. I love slum, baby niggas black song. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Qual é a música? Rap, rap. Eu quero ver essa porra tocar no rádio. Qual é a música? Mas oi, vocês ouviram WM piado 100% morrão? E eles merecem R$1 milhão. Oi! É, merece mesmo. Ai, chica, tá.